Tá, bom trabalho. Obrigada. Zulu, o meu chamou o solo? Afirmo, o que do governo tem um problema? Chama mais 10, 12, 13. Sente. Solo, eu volto, perdendo terra na posição. Boa noite. Boa noite, prossiga. Reboque da posição 1 para o pátio 3, posição 7. Nesse reboque, chame no término. Altitude e velocidade desça para 3 mil pés. Ajuste 1016. Lembre das instruções descendo para 3 mil, Moro 604. Pátio. Posição 7 do pátio 3. Ok, ciente, chame no término. Alpha 083 on ground 926, turn your right, contacting ground 121, the small line. 1219, Europa 083, bye bye, thank you. See you. Valor Ground, muito boa noite, Europa 083, we are going to back in the runway by Juliet. Europa 083, taxi via Alpha, report before taxi with Juliet. Alpha, and I called you before Juliet, Europa 083. Romeo China X-ray, na escuta? Romeo Charlie X-ray, é o solo. Passarido 9810. Passarido 9810, boa noite. Tira a identificação, chegada Mari, desce e mantenha 060. Mari descendo 060, 98010. Controle Salvador, boa noite. USJet 67, boa noite. USJet 6748, boa noite. Identifique, chegada Mari, desce e mantenha 070. Identificou, chegada Mari. Autoriza direto, tá? Para o S 6742. Direto 6748, mantenha o perfil de chegada. Série do 9810 é reautorizado. Desça para nível 50. Ajuste 10 no meio. E 5010 no meio. Passarido 9810 da presente, autorizado ITAP. Positivo da presente, ITAP, 9810. Controle 3P5218, estabilizando no localizador. Gente, complexo final de Fame Torre 1895, bom pouso. 1895, muito obrigado, bom serviço. Obrigada. Torre Salvador, boa noite, trip 5218, na final 10, estabilizado no lock. Reporta marcador externo, baixado e travado, trip 5218, boa noite. Continuamos, obrigado. Por gentileza. Uno 604, desça para 2 mil pés de justiça na 06, livre ILS, reposto estabilizado. marcado, voo no 604. Trupe 5208, passando o externo, trem baixo checado. 5208, livre pouso na 10, o vento é de 120 graus com 8 nós. Livre pouso, trupe 5208. Está mantendo 240. Gente, tudo em condições de manter a presente velocidade até o externo? Eu mantenho. Gente, mantém a presente velocidade para a gente. Saída 9890 reautorizado, desça para 2000 pés, registro 9096. 2000 9890. Europa 083, taxi via Juliet to Eastern 11. Taxi via Juliet, understand is 11, Europa. Salvador, boa noite, China 6300, paciente da Vitor, 350 para o Recife, autorização. 6310 para Recife, autorizado nível 350 para o IST 58. Pista 10, curva esquerda, Pucaracaju, controle 1120, décima 8, transponder 5051. 350 autorizado via Opera IST 58, decolada 10, curva esquerda, Pucaracaju. 120, décima 8, controle 5051, o código transponder, chama 6310. Correto, 6310, meia dúzia é o portão, chama pronto para puxa finalmente. Chama agora pronto, 6310. Tinha 748 para informação, se é o número 3 na aproximação. Gente, vai repetir mais, vai. Tinha 748 e o braço da parceria do segmento, mas são 10 horas. Tinha chego, obrigado. Da trip no solo agora aos 24, livre à direita 121-19. 121-19, 5218. Solo trip 5218, tá livrando na sua escuta. Boa noite, 5218, táxi via Alfa, Kilo, Pat 3, observando o reboque da aeronave da Azul. Alfa Kilo Pat 3, observando o reboque, aeronave. Salve, boa noite, China 63, 0, 06, respeito, direta. Bolonês 04, check trem, sem livre pouso na 10, 21, 30 graus, 9 nós. Obrigado, Tomás. 7748, reduz a velocidade para 1909. Reduzindo, 199, vai vir 6742. Do 9890, da presente, autorizado Duna. Afirmativo, direto Duna, 9890. Objetivo 748, reautorizado, desça para 3 mil pés, ajuste na 0 no meio. 3 mil pés, 1 0, 1 no meio, UF 6748. No sol, 22, livre à direita, no 2 no decimal 9. Direito, no mesmo 9, agora no mesmo 04. Boa noite, no 604, táxi via Alfa, reporte Ancha Juliette. Alfa, 3 BR, reportará o 604. Táxi estacionário 6310, 1960 a bordo, alterna Natal, 3 horas e 25 de autonomia. 6310, livre táxi, pátio de Alfa, ponto de espera 1895, 1016, boa viagem. Pátio de Alfa, ponto de espera 2895, 1016, 2063, 1010. Cruzou o Romeu para acionamento táxi, decolagem chama a torre 1895, ajuste no 096 com conta a bordo. Romeu, fica bom. Chama a torre 1895, boa viagem. Informação Victor, coordena por gentileza, Fortaleza. Ok, 3858, boa noite, Fortaleza. Só um instante, o ajuste no 096, prepare a Momo. Ô, senhor, com Momo. Visual com a pista 9890. Ciência, complete canal de chame torre 11895, bom pouso. Obrigado, boa noite. Boa. Universo 6748, livre LS, X-Ray pista 10, reporte estabilizado. Ciência, reportando estabilizado, LS X-Ray, X-Ray pista 10. Reporta Salvador, boa noite, Oxamero 6310, ponto de Pereira 1910, pronto. Oxamero 6310, mantenha o ponto do Pereira, guarda. Mantenha o ponto do Pereira 6310. Passarinho 9810, tem livre pouso na 10, o vento é de 120 graus com 99. Matheus, passarinho interno, baixa travada, 9810. Paulo Salvador, boa noite, Dan 3662, centro da vida, coordenação 370 Natal. 3662, a guarda de cópia Natal, ajuste no 096. Ajuste no 096, guarda no cópia, Dan 3662. Xané 6310, após o pouso da passarela do Lima, mantém pista 10. Prepara para decolagem imediata, assim que autorizado. Aí, preparado imediato, após o passarela, decola a linha e mantém na 10. Xané 6310, vai. Boa. Xané 6313, a senhora, identificação, a chegada é bom, fio, desça e mantenha 050. Bom, 050, 6313. Estabilizando o web, 6748. Complete canal de chame torre 11895, grata pela compreensão. Ok, 1895. O quilos do Romeu? Qual o preço de apoio, por favor? Ok. Mantenha a escuta do solo, então. O pátio 3 tá já estacionado, né? Pronto pro táxi? Da decolar da cabeceira ou da interseção? É da cabeceira, com tudo a bordo para o táxi, que eu fiz o ordem. Ok, livre táxi então, pátio 3, pátio principal, Índia Alfa, ponto de espera 1895, ajuste 10 no meia. O que usou o número? De 120 graus com 89. Deve ter colocado a 10, assinada 3 no 0. Kilo, pátio 3. O TAN 3858 está pronto para a cópia? 3858, copia. Autorizado, Salvador Fortaleza, nível 370, fuzilão no 9. Pista no 0, curva à esquerda, na Momo, transição frote. Controle 120.8, transponder 5054, então 3858. Ah, 3858, Fortaleza 370, rota conforme o Tresolô 19. Decolador no 0, curva esquerda, saída Momo Frote. Controle 120.8, transponder 5054. Correto, portão 3, chame pronto, 3858. Vamos. Consegui pela Juliette, para passo o pátio 3, 9890. Confirme. Eu posso prosseguir para o pátio 3 aqui pela Juliette. Ok, vai manter a posição. Inicialmente vai manter a posição devido ao tráfego LG 35 que está saindo do pátio 3 agora. Positivo, aguardando. 120 decimal 8, controle. 128, assinando 6390. Controle Salvador, boa noite. Xaner 6310, cruzando 1200, passa para o Pucara. Xaner 6310, boa noite. Saída Puca, Aru, nível 350. Puca, Aru, 350, 6310. Quando é possível, pro de Rodel 108, você está coordenando? Sim, chegou a coordenação e Xaner. O nome é 310, foi coordenado com o centro e eles solicitaram que o senhor mantenha o perfil da saída. Muito obrigado, manterá 6310. De nada. Como Salvador, são 3662. Para a Copa, 3662. Avião. Autorizado, Salvador Natal, nível 370, via UPA Zulu 10. Pistão 10, curva esquerda na Puca Zipá. Controle 120.8, transponda 5053, no TAN 3662. Autorizado Natal, 370, via UPA Zulu 10. Decolador 10 com curva esquerda, no perfil da Puca com Zipá. Controle 120.8, transponda 5053, TAN 3668. Correto, portão 8, chame pronto, 3662. Para puxa, acionamento, TAN 3662. Para puxa, acionamento, TAN 3858 no 3. 3858, autorizado. Puxe e acionamento, portão 3, chame pronto. 3858, livre, portão 3. Pode prosseguir aqui pela Juliette, 9890. Firmo, 9890, esquerda, Juliette, para o pátio 3. Tapar para o Puxo 8, TAN 3662. O Kilo Zulu Romeu transfere 1895. Fala, boa noite, 7748. 7748, boa noite, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Tá pronto no 08, Puxo de assinamento, TAN 3662. 3662, portão 8, autorizado, chantagem. Para a parte 62. 6383, livre de restrições de velocidade e altitude, desça para 2.000 mil pés, ajuste 10 no meio. 2016, livre da restrição de Salvador, está passando o nosso hotel Kilo, tem informação Victor. Gosto com o hotel Kilo, boa noite, essa é a identificação, chegada Mari, da presente autorizada ETAP. Onde que eu tô aqui, quando no ideal, desça para nível 050. Tá, tá no ideal de definir o nosso hotel Kilo, vai descer para 050. Alfa, Juliette, Web. 7748, ingresso da Juliette, portão 5. Juliette, 5, 14, boa noite. Para o táxi, 3258, CLV de 162, 4 horas, alternativa João Pessoa. 3858, direita, ponto espera 1895, 1016, boa viagem. 16, direita, no ponto espera 1895, boa noite, 3858. Táxi